Cheguei! Estou no paraíso! Eu sou Rafael Salimena e esse é o Mimimi. Estamos aqui com o Rafael Saldanha. E eu tenho Street Cred. Diogo Brito. O que é Street Cred? É Cred. Não, porque não é Credit, é Cred. Como é que fala, Diogo? Cred? Credit. Creed. Não. Eu tenho Street Cred. Cara, muito zoada a abertura. Bem, já que já zoou, deixa eu só fazer um detalhe aqui, né? É, oi, ouvinte, não morremos, né? Porque tem uns 5 meses que a gente não aparece aí nessa porra. Não só estamos vivos, como trouxemos a nossa cerejinha de bolo favorita. Estamos aqui com o Beto Queiroz. E a minha meta hoje é passar a gripe pro Salimena. Aqui, eu quero fazer minha apresentação também. Ai, você ficou rindo, Saldanha. Você perdeu a apresentação rindo de mim. Ah, não, então eu não perdi, eu vivi a apresentação. Você vai fazer a apresentação ou não? Vou, caralho. Então fala. Não, mas me chama. Tá bom, estamos aqui mais uma vez com o Diogo Brito. Ah, eu sou especial, tem duas apresentações do programa. Especial você é mesmo, ninguém duvida não. Ah, vai dar puta. Deixa eu fazer então a abertura. Já peguei muita mulher na rua, mas meus amigos não sabiam porque elas iam pra outro colégio. Um clássico. Ninguém nunca não. viu. Você não conhece não, cara. Você não conhece não. Ela vai pra outro colégio. É isso aí, ouvintes. Hoje nós estamos aqui para relembrar aquela época linda da infância, quando você começa a sair de casa, conhecer novas pessoas, jogar bola na praça, né? Brincar de bete. Peraí. É um mimimi, pra variar, baseado na nossa infância pra ser de caso. Cara, é a gente descobriu que a gente não sabe fazer outra coisa. Se você quiser ouvir crítica de filme, série, embasado, você vai ouvir os outros podcasts que estão por aí. A gente só sabe falar de quando a gente era criança, que a gente era feliz, só isso. Porra, podia mudar então do El Chan pra gente botar o molejo, brincadeira de criança aí no início. Então vamos falar da época que a vida era boa. A gente era feliz e não sabia. Esse vai ter que rolar, cara. Amigos, quando é que vocês começaram a sair de casa sozinhos? O que vocês faziam na rua? É uma coisa engraçada que eu falo isso. Eu morava numa cidade muito pequena. Então, eu sempre tive chave de casa. Desde, acho que dos 6, 7 anos. Então... Ah, pra variar, Saldanha precoce, alguma coisa. Não, cara. Mas é porque, como a cidade era muito pequena, não tinha perigo. Por exemplo, eu lembro que eu ia pro karatê sozinho, karatê era à noite, era uma coisa de outro planeta. Só que minha mãe conhecia os motoristas de ônibus e ponto era em frente à minha casa. Então, tipo, eu entrava no centro, o motorista já me despejava lá, mas era na minha cabeça uma sensação de independência. Porra, mas você tinha 6 anos, cara? Ah, muito exagero, velho. De 6 para 7 anos, foi... Eu lembro que eu cuidava do Renato, que o Renato tinha... Eu tinha 6 para 7, o Renato tinha 5 para 6, e a gente ia. É um arrimo de família esse menino, né, cara? Não, o Renato tem muito mais responsabilidade que eu, desde sempre. É mais fácil falar que o Renato tomava conta de mim. Mas aí, tipo assim, você saía de casa pra encontrar seus amigos, pra viver nas ruas normalmente, ou você só tava indo de um lugar pro outro? Porque esse não é um assunto do programa. Eu não sei se era assim com vocês também, mas os meus amigos moravam a menos de 50 metros da minha casa, então... Era, tipo, eu saía de casa, andava 2 minutos e entrava na casa de outro menino, então... Eu acho que na infância, cara, o que faz alguém ser seu amigo é a proximidade, sacou? Amigo é quem tá num raio de, sei lá, de 50 metros de você mesmo. Mesmo assim, lá em casa, o Diogo conhece lá o lugar que eu morava, era uma rua sem saída, e eu só passei a sair alguns anos depois disso. E se a gente for parar pra pensar, cara, eu, Diogo, Cabecinha, Léo e um outro camarada nosso moramos todos na mesma rua. Eu acho que não é só na infância que a amizade se define assim, não, cara. Na infância, você tem 2 critérios. Proximidade e quem tem boneco do Rambo melhor que o seu. Aí você fica amigo dele pra poder brincar, mas fora isso, não tem... Qual que é o outro critério? É o cara que pensa igual a você? Você não pensa ainda, porra. No meu caso, teve o critério também das mães trabalharem no mesmo lugar e colocar os filhos na creche. A gente acabou ficando amigo. Cara, isso é muita sacanagem que as mães faziam, né, cara? Tipo assim, às vezes, não, tem, sei lá, ia alguém vender cosmético na sua casa e a mulher levava um filho, sua mãe botava com a criança e falava, velho. Cara, isso era muito engraçado. Vocês lidam com o outro aí agora. Isso aí nunca aconteceu, mas nesse caso a gente até acabou virando amigo mesmo. Por causa das mães. Mas eu ia pra casa dele, ele ia pra minha casa e nada de rua. Transado? Ainda não. Demorou aí, essas piadinhas repetidas. Mas essa coisa de morar em cidade pequena sempre me fez... ter, a minha infância foi muito mais de rua do que o meu início de adolescência, porque quando eu era moleque de até os 10, 11 anos, eu saía pra caralho e tal. Com 12 anos eu mudei pra Juiz de Fora, essa megalópole, e aí meus pais começaram a travar, aí já tinha controle maior. Saldanha, a sua infância não foi dos 2 aos 5, adolescência dos 7 aos 9? Na época que o Saldanha aposentou e começou a ficar em casa, minha mãe devia estar começando a me liberar pra sair de casa, cara. Pois é, né? Com essa idade que o Saldanha falou, eu tava começando a ir pro colégio sozinho. Não, não, colégio sozinho eu sempre fui, meus pais nunca me levaram ao colégio, tipo... Cara, acabei de cair uma ficha minha aqui. Jogo, eu tinha muita inveja de você quando eu era criança, cara. Quando era criança? por quê, velho? Porque a gente morava perto e todo dia quando a minha mãe tava me levando pra escola, eu via o Diogo indo sozinho na frente, cara. Eu ficava lá, mãe, pô, o cabeludo ali tá indo sozinho pra escola. Aí, conhecendo sua mãe, ela fala assim, tá a menina andando sozinha ali e tal. Não, mãe, é homem. Ah, é por isso que vai sozinho, então, tá na não, noite. Não, a mãe e o pai desse menino deve ser doido ali, deixando ali, meu Deus do céu, alguém vai roubar esse menino. Ela tava certa pra caralho, porque eu fui roubado umas 200 vezes, sem exagero. Sério? Deus, eu acho que quando ela falava roubar o menino, não era, tipo, tirar o seu dinheiro, levar você embora. Levar você. Roubar a criança, levar a criança embora. Provavelmente ia ser pra fazer sabão. Nem ia dar pra fazer sabão, não, que era muito magrinho. Parabéns, Beto, você conseguiu matar a conversa. Mas minha infância era muito infância de cidade pequena, porque eu chegava em casa, almoçava, via o programa de esportes da Bandeirantes e ia pra rua. E aí voltava quando começava a anoitecer, tipo... E as namoradas? Ixi. E as namoradas, como é que é? Cara, a minha infância era muito infância de cidade pequena, desse assunto. Era muito assexuada até os 12 anos de idade. Era infância de cidade pequena, Saldanha? Você falou? É isso que você falou? Não tinha troca-troca, não, Diogo. Pode ficar tranquilo. Deixa eu te perguntar, então. Já que não tem as namoradas... E os bode? E os bezerros? Saldanha, responda a pergunta. Você ganhou ou perdeu no paroímpa da vida? Cara, isso é a maior lenda que tem. E eu já vi uma vez uma menina falando assim... Por que todo mundo sabe que todo homem faz troca-troca na infância? Falando, não sei que homem que você tá andando, não. Cara, mas sabe o que isso é muito engraçado, cara? Todo lugar que você vai ver psicólogo falando essas paradas, nego afirma que é tipo assim... 90% dos homens, e ninguém nunca fala, pô, comigo rolou, porque, pô, comigo nunca rolou, sacou? Ah. Estatisticamente, 3 pessoas dessa conversa fizeram troca-troca. Não é possível, 75% das pessoas fizeram troca-troca? Cara, nem fala que é absurdo, sacou? Que o menino tem esse negócio de mostra o seu, mostra o meu mesmo. Cara, não, mas aí que eu fico pensando o seguinte, qual que é o grupo de amostragem pra esse tipo de afirmação, cara? Como assim? Porra, você... Entrar lá, no, tipo, no, na escola de teatro da UFRJ, vai ter até mais que isso, tipo. Depende de onde você faz a pesquisa, porra. Peraí, dois comentários. O primeiro é que, pra variar, a magia do mimimi. Já estamos falando já da putaria gay. A gente tá conseguindo fazer putaria pedófilo homossexual. Se são duas crianças, não é pedófilo, porra. Pedófilo é um cara mais velho comendo uma criança mais nova. Saldanha, se são 4 adultos de 30 anos falando de criança, tem uma pedofilia. Por isso que um de vocês tem que admitir aí pra poder não ser pedofilia, ser só uns amigos abrindo o coração. Sabe? Aí que tá, Salimena, é aí que eu quero chegar. O Saldanha quase se entregou, mas ele não se entregou, mas na hora que ele falou, eu quase desmaiei aqui. Que a gente falou, que o Salimena perguntou. Como é que é esse negócio do paroímpar e tal? Você ganhou ou perdeu? Aí o Saldanha, cara, essa é a maior lenda, eu achei que ele ia falar. Já define quem dá e quem come, né? Não, até mesmo porque, teoricamente, se é troca-troca, os dois dão, os dois comem. É por isso que não tem paroímpar. Exatamente. É por isso que o Diogo quase morreu lá em Ribeirão Preto. Mas também tem essa história. De repente, o paroímpar é pra quem vai primeiro, ou pra quem dá primeiro, depende de como é que foi. Mas será que tem diferença, tipo, no status da galera, falar assim, Eu dou meu budico, mas eu como primeiro dele, porra. Pô, véio, esse papo tá muito errado, cara. Vamos mudar o papo. Cara, vamos voltar. Eu vou passar pro Diogo e a gente corta essa introdução. Diogo, quando você começou a sair de casa, o que você fazia na rua? Eu dava o cu e troca-troca com os amigos do Paroímpa. Sabe o que é muito engraçado, cara? Quando a gente começou esse programa, a gente esperava um cara falar algo que pudesse parecer com dar o cu e tal, e a gente inseriu o arquivo de áudio. Agora a gente tá começando a falar isso de bom grado, sacou? Agora, peraí, tem mais um detalhe, voltando ao assunto do cu, antes de mudar. É, também, tirando o Saldanha, eu, Humberto Salimena, a gente se conhece desde a infância. Então, era pra gente não ter apenas feito, como feito entre nós. Ah, é? Aí, 75%, caralho, aí. Tá vendo? De fora desse clube. É. Então vamos deixar pra criatividade. Pô, a gente fez um juramento. Tá, eu queria só lembrar vocês disso aí. O que aconteceu em Maitá, fica em Maitá. Que saudade do meu tempo de criança, quando eu ainda era pura esperança. Cara, eu também tinha o meu ídolo que eu via andando sozinho, que era... Você não era meu ídolo, eu só tinha inveja de poder andar sozinho. Não, já era, falou, não tem como retirar. Que era o nosso grande amigo Henrique, que não participou do podcast, mas mandar um abraço ele pra ele. Ele é pai de família, ele que tem um emprego bom, ele é o cara... Aliás, peraí, vamos fazer um teste aqui. Vou mandar um eu te amo pro Henrique, falar que eu gosto muito dele, da amizade, que eu respeito muito ele como pessoa, como pai, como amigo. E vou pedir pra ele mandar um e-mail pra mim quando ele ouvir isso, cara. Porque eu tenho certeza que ele não escuta nenhum mimimi, cara. Então eu vou mandar ele tomar no cu. Cara, não precisa ir muito longe, não. Fala pro Humberto te mandar um e-mail se ele ouvir isso depois, cara. Mas enfim, o que rolou foi o seguinte. Eu tava começando a jogar RPG, pra variar a demência. Eu devia ter uns 12 anos de idade na época. E aí eu comecei a comprar os famosos livros jogos do Steve Jackson. E eu comprei... Deus! Steve Jackson, o outro. Como é que chamava? Caralho, não é Steve Harris, não. Não, é porque Steve Jackson tem o autor do GURPS e tem o Steve Jackson do livro jogo, que não são a mesma pessoa. Caralho, não são a mesma pessoa? Um é americano, outro é inglês. O Saqueador de Charadas, era um belo nome. Que era um livro jogo, na verdade, pra narrar. Não era um livro-jogo pra você jogar sozinho. Então não era bem um livro-jogo, né? Era meio... Não bombou porque era... Bateu na trave, Diogo. Eu falei, essa porra tá aqui em casa, cara. Eu botei a mão do lado de onde eu tô agora, tirei o livrinho verde, mas é a Nave Espacial Traveler do Steve Jackson também. Também, achei que era a Cidadela dos Ladrões. Não. Cidadela do Caos. Calma. Cidadela do Porra, Caos. E qual que é tô acabando com o fator surpresa da minha história, caralho. Então vai lá. Aí eu falei, pô, vou querer comprar um livro-jogo pessoal... E quando eu fui na Península Ibérica... Acho que era só Península, não? Era só Península, não era Ibérica, não. Ibérica devia ser até os anos 60, depois eles tiraram do nome pra modernizar. Cara, a Península a gente tem que guardar pro episódio do RPG, cara, que eu tenho muita história de RPG da Península. Eu te dou 51% de garantia, 51%, não sei como é que eu tô certo, que a Península da Rio Branco era a Península Ibérica. Eu acho que você tá redondamente equivocado. Não, eu tenho... Eu tenho numa caixa lá em Juiz de Fora, eu sou retardado, pra não falar que eu sou maníaco de guardar a tralha. Então eu tenho o cartão de inscrição do primeiro encontro de RPG do Península. Caralho, cara, se você tivesse falado que você fazia o troca-troca, você teria passado menos vergonha. É, tava melhor. É, o primeiro encontro de RPG em 94, eu fui... Mas enfim... Eu tava lá e eu vi um do Sherlock Holmes, cara. E assim, eu já conheci o Sherlock Holmes, não tinha lido na época, mas já acho que era por causa do filme, né? O jovem Sherlock Holmes que passava, né? O Enigma da Pirâmide. O Enigma da Pirâmide, né? Que era do caralho. Bom pra caralho, bom pra caralho. Esse filme, tinha a cena da galinha que eu ficava apavorado. Enfim, e aí que eu falei pra minha mãe, mãe, deixa eu ir lá comprar, que eu tava doido pra comprar. Aí minha mãe, né? Era muito bizarro essa época, né? Ah, eu só vou lá quarta-feira, que eu já fiz compra essa semana. Só daqui a uma semana. Eu, não, mas eu quero ir e tal. Então foi a primeira vez que eu tive uma urgência de sair de casa sozinho, sabe? Aí eu conversei com esse meu amigo Henrique, aí ele, eu já vou no centro sozinho e tal. Aí o caralho. Aí eu fui tipo assim, foi a expedição à sociedade do Sherlock Holmes, assim, né? Fui eu e ele, mochilinha, levamos suco e tal. Fomos assim, depois da aula e tal, contei pra minha mãe que a gente tá na casa dele, porque ele morava do meu lado, né? Pra variar a proximidade, por isso que a gente era amigo. Fomos lá, eu comprei sozinho, mesada e tal. Levei o livro pra casa, cheguei, cara, porra, fica a noite inteira jogando, cara, assim. Queria falar que eu solucionei o mistério, mas não solucionei, porque era difícil pra caralho. Cara, acho que eu nunca consegui fazer nada nesses livros na infância inteira. Eles eram cheguei muito... na metade de uma, velho. E abriu as portas pra mim isso. Muito bom, Humberto. Bom, como eu já adiantei o assunto, eu tinha uns 8, 9 anos, e eu comecei a ir brincar com os amiguinhos da rua... Que antes eles só iam lá pra casa brincar comigo, porque minha mãe não deixava eu sair de casa. Aí com uns 8, 9 anos, ela começou a liberar. Eu morava numa rua sem saída, o Diogo conhece lá muito bem, né? Por causa da era de ouro do nosso RPG. Só que eu não podia passar da minha casa, que era na esquina. Alguns anos depois, eu fui autorizado a ir até na rua de cima comprar cigarro pra minha mãe. Foi quando eu comecei a vasculhar o mundo. Com todo respeito à sua mãe, não é a sua mãe, tô falando a entidade... maternidade, paternidade, seja qual for. Como eles são filho da puta, né, velho? Ah, eu vou ali comprar chocolate. Não pode. Tá daquela vontade do cigarro, cara. E todas as janelas da casa deram pra rua. Então minha mãe podia estar em qualquer uma delas me espionando enquanto ela sabia que eu tava na rua. Eu tinha muito medo disso, cara. Sua mãe nunca foi na janela. Nunca. Mas só de falar eu já ficava meio bolado. Mas então era isso. Aí depois foi avançando. Passei a cidade de manhã. Meu pai, com preguiça de acordar pra me levar na escola, mandou eu ir sozinho. Aí o mundo começou a se abrir pra mim de vez. No meu caso, foi parecido com esse lance que o Humberto falou, que a família desistiu, o pai dele ficou de saco cheio de levar ele pra escola e acabou tocando foda-se. O meu eu lembro direitinho, cara. Foi no ano de 91, eu tinha 8 anos, eu saí da escola, passei na locadora que tinha na frente do nosso colégio, né? E aí, tipo assim, passei com a minha mãe, pra gente estudava de tarde pra alugar filme, a gente pra casa e tal. Aí tinha um mundaréu de gente num cantinho da locadora, cara. Eu cheguei perto, eu nunca vou esquecer daquela cena. Blanca e Chun-Li no cenário do Brasil. Eu fiquei maluco com aquilo, cara. Tipo assim, eu já jogava videogame, eu tinha um Master na época e tal, mas, pô, Street Fighter 2 acabou com minha vida. Conclusão, eu fiz o meu avô me levar lá no dia seguinte, antes da aula. Você estudava de tarde, né? Pelo amor de Deus. Sim. Ah, sim. Tá. Se você tivesse prestando atenção... Eu imaginei 5 horas da manhã você chegando lá. Aí, cara, coitado, meu avô me levou lá. Ficou esperando eu jogar Street Fighter sozinho, que não tinha mais ninguém no locador. Mas esperou esses 30 segundos inteiros? Não, eu devo ter morrido, sei lá, pô, segunda luta no máximo e tal. Não. De primeira vez você pegou um fliperama e você já foi pra segunda luta. Era no... É o Tommy isso aí? É o menino que é cego, surdo, burro, mas não, joga fliperama? Era o Super Nintendo, cara. Ah, tá. Aí, conclusão, eu pirei no jogo, né, de novo, quando meu avô me levou, e aí eu queria ir todo dia, sabe, jogar a parada. Aí o nego lá em casa falou, ó, quer saber? Vai pra essa porra sozinho e tal, só não morre na rua, não aceita doces de estranhos. Mas aí é uma pergunta... Não fuma nada que te derem no fliperão, um abraço, cabecinho. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta então aqui agora, cara. Porque eu entendo, claro que eu entendo. Eu falaria isso pros meus filhos e vou falar pro meu sobrinho. Eu acho que é a mesma pergunta que eu ia fazer. Do doce? Não é do doce, não. Por que que... Deixa eu fazer a minha. Eu achava que existia um doce que viciava quando era criança. Não, deixa de ser. A história das balas Vanmelle recheadas de cocaína. Não, existe um doce que vicia. Cara, a minha pergunta é a seguinte. Por mais que você recheie algo e dê pra uma criança, existe uma forma de uma criança não intencionalmente ficar viciada num doce recheado? Eu acho, cara, que os pais, eles não tinham medo, tipo assim, de ter cocaína dentro do doce. Isso era a lenda urbana só. Eles tinham medo de botar um Boa Noite Cinderela no doce e levar você pra comer seu cu, né? Eu acho que não, cara. Esse que era o meu medo. Essa que era a minha pergunta. Qual que era o medo dos nossos pais? É, o sequestro. Mas era só isso? Eu acredito também que seja o sequestro. E tipo assim, o doce nem existia, cara. Era o cara que ia abrir o casaco e ia falar, ó, vou te dar um doce que vem aqui comigo e tal. É isso aí, ele não voltava mais. É, o famoso, quer balinha? Eu aposto com vocês que os medos eram muito mais mundanos do que isso. Isso é muito espetacular. Era muito mais medo da criança retardada correndo atrás da bola, ser atropelada. Mas o que que o doce tem a ver com essa porra? A bola? Não é o doce. Eu tô falando quais são os medos em geral. Não é só o medo do doce, não, caralho. Eu tô cagando e andando pra quais são os medos do meu pai em 1980, porra. Ah, então pode ser. Vocês iam pra rua, o que vocês faziam nessa época? O que na rua que era tão chamativo pra nós crianças? Não, cara, tá em casa. Eu queria assim. Muito ter uma resposta brilhante, coisa, mas era futebol e bet, cara. Pra mim era só isso. Bet a gente já discutiu no programa do esporte já. Eu queria muito ter jogado, mas eu jamais consegui nenhuma vez na vida acertar a bola com bastão. Assim. Ah, mas puta que pariu. Isso me dá ódio toda vez que eu lembro. Tem o futebol, tem a bet, claro, mas no meu caso também era uma válvula de escape. Pra mim, foi o bet. A bet deve ser alguma da tua rua lá. Pô, quisera eu ter a bet pra brincar quando era criança. Não, mas tinha também eu sempre gostei muito de videogame, né? Só que meu pai monopolizava a televisão e a gente só tinha uma televisão em casa. Então, pra não ficar sem fazer nada dentro de casa, eu ia pra rua brincar com as crianças. Mas a vontade minha era de ficar em casa jogando videogame. Aí acabou que eu peguei gosto pelo negócio e passei a brincar periodicamente na rua. Que ódio que eu tinha. Eu era de uma geração... Vocês também são... De uma geração que os pais ainda tinham mais raiva do videogame que medo da insegurança da rua. Então falava assim, desliga esse negócio, vai pra rua, menino. Eu querendo lá, tô lá na fase do Alex Kidd. Tô na segunda, né, Saldanha? Foi o máximo que você chegou já. Eu ia falar isso, pô. Cara, mas, Saldanha, eles tinham medo do videogame, cara, porque os eletrônicos estavam começando a existir ali e tinha várias lendas, tipo que o videogame estragava a televisão, que... e o meu pai tinha medo sincero disso, cara. Ele ficava com o botão travado quando eu ligava o Master, cara. Eu via na cara. Você quer fazer meu pai acreditar nisso hoje? Manda por e-mail. Manda por e-mail que meu pai acredita. Se tiver no e-mail, ele acredita em qualquer coisa, cara. Eu ia na rua por vários motivos. Um deles, que eu acho que é o mais engraçado que eu vou falar de uma vez, era pra ver os mendigos meter. Eu curtia. Era lá na bracinha, Diogo. Lembra, Salimena? Não era pelo tesão, não, cara. Porque era engraçado pra caralho. As crianças tudo desciam pra aquela praça ali, né, cara? Nosso convívio social era ali. Todo mundo tem história bizarra lá. E na época... O policiamento era muito ruim, cara. Porque... Policiamento? Não tinha, cara. Era zero, tinha. Tinha muito mato e tal. E nem vendia droga, nem roubava os outros. Tinha prostituição. E a gente ficava brincando no meio dessa galera. Eu não sei como é que chama aquilo. Um negócio de concreto que fazia tipo um quartinho. Era ali que os mendigos metiam? Tá sendo quebrado só agora. Então, cara. Era ali. Eu sei que ali o pessoal usava as drogas pesadas. Mas era ali que rolava a putaria também. Cara, eu lembro de uma vez que eu tava chegando em casa tarde com meu pai, o porteiro falou, ele falou assim, doutor, chamou meu pai, assim, chegou e falou, sexo explícito, doutor, sexo explícito. Aí apontou pra um banco, aí eu subi rápido pra casa e fiquei vendo aquilo, só que, tipo assim, não dava pra ver nada, parecia que era só uma mulher no colo de um cara e eles estavam parados, sabe? Mas era mendigo ou era não, cara, um casal animado? Não, era só alguém que não tinha pra onde ir, cara. Ah. Mas olha, atire a primeira pedra. Quem não comeu mendigo? Não, quem nunca teve uma situação de não ter pra onde ir. Não, eu estou falando de coisa de criança, cara. Você não sabe quantos anos você teve essa situação? Não, fosse você, eu imagino que eu tenha sido com 4, cara. Nisso aí eu fui tarde. Agora, sabe o que eu lembro, Salimena, que você vai lembrar também? Quando a gente propôs, quando o Salimena propôs esse tema pra esse programa, eu li, não teve jeito, né, cara, assim, eu e o Salimena, a gente lê a pauta na pracinha, né, sim, porque, pô, a gente ficava lá 95% do tempo, então as coisas mais maneiras aconteciam lá. Cabecinha fica lá até hoje. Cabecinha, né? Também, joga basquete lá 3 vezes por semana. Até hoje. O moderador do grupo de basquete de Juiz de Fora, na pracinha. Coloca uns bode aí, Salimena, em alguma coisa. Acho que bota bode agora. Vou botar. É, aí, bota aí alguma coisa. Não pode. Mas, Salimena, aí o que eu quero te perguntar é o seguinte, que tem várias histórias e eu vou acabar não contando nada, mas eu tenho uma dúvida, cara. Eu vou te perguntar isso do fundo do meu coração, cara, que eu quero que você me diga... Se você sabe a resposta, você desconfia. Quando éramos jovens, mas assim, criança mesmo, a gente jogava muito futebol e tinha aquela figura épica do futebol. Eu não sabia qual é que era do cara, mas ele tinha uns 30 anos de idade. E ele jogava com a gente porque ele tinha 11 anos, cara. E isso foi assim... É o Júnior? Isso. Quem é essa pessoa? Cara, eu tô escrevendo essa pauta, eu lembrava desse cara toda hora, cara. Será que ele existe em toda pracinha? Toda pracinha tem um Júnior? Essa é a minha pergunta. Pô, sério, é muito derrota, cara. O sujeito, pra ser o rei do lugar, ele tinha que sair com as crianças de 5 anos a menos que ele, cara. Era praticamente cara, mas é aquela infância. É aquela onda de prefiro ser rei no inferno do que ser mas o céu no céu. Mas cara, aí e a gente tá, respeitava cara. O cara pra caralho. E hoje em dia, cara, pô, tô com você, Júlio. Meu sentimento. Vou te falar o seguinte, cara. O cara, então, ele era um vassalo no inferno. Porque ele ia lá e ele não era rei porra nenhuma, cara. Ninguém tocava bola pra ele, era fominho, jogava mal pra caralho, sacou? O cara era uma palhaço, tadinho do Júnior. Teve, né, a escala das coisas, assim, logo no início, quando a gente ia pra lá, pô, eu tinha medo desse cara, sacou? O cara era grande, sacou? Claro, tinha o dobro do tamanho, claro. Daí depois, com o tempo que a gente foi começando a ficar mais velho, a gente viu que o cara era um The Boss, né, cara? Caralho, ó, o gigante. Pensando numa infância, num segundo momento da infância, ali pros 10, 11 anos, você perguntou o que, que você saía pra rua pra fazer, eu te digo, eu saía pra arrumar briga. Agora eu lembrei porque eu arrumei briga com o Júnior da minha galera. Cara, olha só, hoje em dia, cara, você quer desmoralizar um cara chamado Júnior, é só você apontar pra ele o nome que ele tem, cara. Não tem nada mais patético que um ser humano chamar Júnior. O movimento sensual. Sensual. O movimento é bem sexy. Sexy. O movimento é bem sexy. Sexy. Já tá chegando o Braga Boys, começa a dançar que é uma bomba para dançar isso. Como o Diogo já introduziu a pracinha no assunto já, né, cara? A minha infância era a gente fazia praticamente as mesmas coisas, né? Eu descia pra rapelar, cara. Eu ia rapelar, era pra jogar búlica, bafinho. Soltava bombinha, cara. Fazia fogueira. Eu ia falar que eu sempre fui uma merda em bola de gude, mas bombinha eu tinha as manhas. O terror da minha mãe era as bombinhas. Que eu tinha uma época que eu descia na pracinha só pra jogar futebol, né? Tipo, ficar lá com o pessoal do ping-pong, tinha mesa de ping-pong lá e tal. E aí, cara, vou mandar até um abraço pro amigo meu, pro Marcos, que morava perto da pracinha também, que ele era o terror da minha mãe, cara. Que a minha mãe chamava ele só de incendiário, cara. Porque a gente só se reunia pra soltar a bomba e ele tinha os canais, sacou? Parecia com o cabeção de negro, triângulo. Hoje você mora em cima do fornecedor de bombinho. Sim. O Salimiro mora em cima do fornecedor de bombinho. Cara, é muito ridículo, tanto que eu tô próximo da minha infância ainda, literalmente. Cara, mas eu não sei como é que eu tenho todos os dedos ainda, porque a gente mexia com pólvora, tipo, muito profissional. Começa com aquele esquema de esvaziar a bombinha, botar num buraco e abater o prego dentro, até chegar no de fazer mega cabeção, juntando três cabeção de linha. Cara, você tirava a pólvora de dentro da bombinha e fazia o caminho, né, pra vir pegando fogo a pólvora. Olha o perigo, eu não tenho coragem de fazer isso hoje, cara. É muito louco, queimou, mano. Isso queimou meus cílios mais de uma vez. Caralho, isso viu a cara. Eu não era uma criança muito esperta, cara. Salimena, você falou isso agora, sabe o que eu lembro, cara? Com detalhes nítidos, não sei se você vai lembrar disso, porque pra mim foi muito chocante. Eu sempre curti muito, tinha a Cabecinha, nosso grande amigo Cabecinha, que era um... Era tipo um palito de fósforo, só que enroladinho. Isso, exatamente. E tinha o Cabeção, que era a cabecinha de negro, só que assim, bem mais grossa, né? Também no mesmo formato. E tinha a lenda do triângulo. Por que era a lenda? Porque os caras da casa, do lugar onde a gente comprava, não vendia pra criança. Nada, na verdade. Mas até mesmo o triângulo, eles não vendiam pra ninguém. Eu fico imaginando os adultos que compravam isso, né, cara? A diversão tinha muita utilidade no mundo adulto da época, né? Cabeção de nego. É aí, cara, eu lembro uma vez que a gente foi e tava rolando uma conversa lá pra assim e tal. Pô, o cara arrumou. Imagina, cara, a mãe chega lá. O cara arrumou, é hoje. E aí chegamos, cara. Tinha uma latinha de Nescau, lembra disso? Sim, claro. Ela tava vazia, colocada no chão, todo mundo em volta, véio. O cara comprou, tipo assim, cara, seis triângulos. É uma banana de dinamite aquela porra. Colocou a parada embaixo e acendeu. Hoje em dia eu penso, né, eu ia pensar, tem oxigênio, vai apagar tudo mais. Cara, eu queria ver a parada explodir, todo mundo ficou longe, cara. Eu não sei, é coisa de criança, né, cara. Quando eu lembro, eu não consigo lembrar de qual era a minha expectativa. Hoje em dia você tem expectativa positiva e negativa, você faz plano pra caralho, o que pode acontecer, o que pode acontecer. Na época, cara, era muito legal porque eu falava assim, eu quero ver o que vai acontecer, e foda-se, vai ser bom ou ruim, cara. Eu nunca vou me esquecer disso, cara. A parada decolou. Decolou, essa que é a palavra que eu ia usar, cara. Decolou, cara. Ela ele vai pra cima, ele vai pra cima. Mas a parada foi muito alto, cara. Assim, vai parecer que é linda, cara. Foi mais alto que o prédio do lado, cara. Você lembra o que aconteceu com o fundo da lata? Que estufou pra fora? Sim, cara. Que a parada ficou estufadona mesmo. Ficou um círculo, assim, né, saindo da lata. Não, e eu não conhecia a diferença de metais e tudo mais. Pra mim, cara, aquela lata era inquebrável, sacou? Titânio. Pra mim era adamante a parada, não era alumínio, sacou? Então pra mim eu falei, caralho, que foda. Foi muito legal, cara. Todo mundo festejando. Aquele fedor, né, cara? De confusão. Sim. Cheiro, cara, de confusão. Até hoje eu adoro aquele cheiro de pólvora que dá aqui. Acaba, acaba, acaba logo. Como eram brincadeiras perigosas, né, cara? Eu tô lembrando aqui também, eu gostava muito de fazer fogueira, né, cara? Cara, a minha mãe tem uma frase que eu já vi o Mussum falando, que é brincadeira de homem, cheira de fundo, cara. Maneiro. Esse é o momento de eu mandar um abraço pro outro amigo meu, o Ipatinga, que foi pai recentemente, um abraço, meu querido. Olha só, não sabia não. A gente morava no mesmo prédio e ele era um cara mais rural, né? Ele ia pra roça direto, trabalhava em agropecuária da família e tal. E aí a gente tinha um negócio de tacar fogo nas coisas, cara. Tinha aquele... Na época era comum ter coroa de Cristo, né? Aquelas moitinhas de espinho, vocês lembram? Sim, porra. Pra caralho. Aquilo é muito anos 80, né, cara? Não, sumiu, caralho. Desapareceu. É mesmo, cara. Aquilo sumiu, velho. Cara, eu não sei porque eu não ando mais perto de igreja, assim, pra saber, mas... A coroa de... Não, a pracinha era toda cercada de coroa de Cristo. Ah, tá, não. A coroa de Cristo sumiu depois dos anos 80 junto com os Dobermans e os piquenês. Eu já fiquei preso no meio de uma coroa dessa andando de bicicleta na pracinha. Eu achei que era entre um Doberman. Que nem. Como é que esse lugar não matou a gente, né, cara? Aí a gente fazia fogueira, a gente botava fogo, né? Em galho, nessas paradas. Peraí, rapidinho. É porque a ideia, a piada só veio agora na minha mente. Vai ser ruim, você não vai nem colocar, mas eu não quero perder. Pior foi o Léo que ficou preso nos anos 90. Um abraço, Léo. bota a piada. Desculpa, pode continuar. Aí, cara, a gente falou, pô, vamos fazer a fogueira dessa vez, sacou? Aí foi de manhã, a gente ia pra pracinha de manhã e à tarde a gente ia pro colégio. Aí, cara, a gente catou tudo que é lixo que a gente conseguiu achar, sabe? Jornal, sacou? Plástico, botou lata no meio, tudo que tinha direito. Cara, a gente fez uma fogueira muito, muito, muito grande. E quando a gente acendeu aquilo, a gente, pô, tá pegando fogo e tal, tá maneiro e tal, tá... Velho, a parada cresceu tanto, cara. Começou a bater vento. Aí os lixos pegando fogo. Começou a voar. Eu tenho uma história pra contar sobre isso. Cara, pegou fogo na coroa de Cristo, cara. Lixo pegando fogo, voando. Na minha cabeça, cara, parecia tipo... Roma. O final do Homem de Aço, sacou? Eu falei, cara, eu destruí tudo que eu conhecia. Sacou? Acabou a vida no bairro, sabe? Velho, chegou o porteiro gritando. O que vocês fizeram aqui? Aí começou todo mundo a pegar a lata d'água. E a gente tinha que subir porque tava na hora da escola, sabe? Então a gente foi embora e deixou o porteiro apagando fogo. Cara, esses porteiros, hoje em dia, cara, ser porteiro deve ser muito fácil, né, velho? Porque as crianças ficam em casa. Mas nessa época, cara, os porteiros, eles eram os pais, cara. Era foda, cara. Era foda pra caralho. Curso de pedagogia. Tinha que ter curso de pedagogia pra esse porteiro. É verdade. E sem falar que o porteiro usava aquela coisa de ser o melhor entre os piores, né, cara? Que a quantidade de porteiro que já me contou a história de... Não, na época, a idade de vocês aí, ó, já tava metendo já. Pois é. Eu nunca convivi com porteiro porque eu morei em casa a minha vida inteira. Mas eu lembro dos porteiros do prédio do Diogo, cara. As melhores histórias, assim, bombeiro de Nova York, os caras, tudo super-herói, cara. O melhor é o porteiro do Cabecinha, que chegou eu e o Léo lá e pedimos pra interfonar pra casa do Cabecinha. O porteiro olhou pra gente e falou assim: você sabia que nesse emprego, qualquer erro pode ser fatal? Detalhe, isso tem 2 anos. Mas é que a questão do fogo, eu gostava, pô, eu adorava brincar com fogo, quando era criança. Humberto tá coçando aqui, Humberto. Fala, Humberto. Fala logo, Humberto. Com fogo, Humberto. Eu tava pensando nisso agora, Dani. Fala, Humberto. Faz xixi na cama, hein? Ele mexe com fogo. Mas aí, uma vez, eu tava brincando com fogo e... Essas coisas, tipo, botar fogo em alguma coisa pequena e ver queimar, coisa e tal. Só que eu morava numa casa que tinha quintal e tinha umas bananeiras no fundo. E tava naquela época que já começou a cair as folhas, tava tudo um monte de folha de seca de bananeira no chão. Aí, porra, coloquei fogo em alguma coisa que caiu no chão, que começou a pegar fogo, e aquela bosta, tipo, você não sabe o que que faz, né? Aí, o meu pai, acho que tava dormindo, né? Devia ser final de semana, meu pai dormindo. Quando eu cheguei, eu inventei a história mais mirabolante que eu consegui pensar em 35 segundos com o tempo que eu cheguei até em casa. E eu falei, não, porque passou alguém e jogou uma... alguma coisa que... Quando meu pai chegou até lá embaixo, eu não contava que o Renato é uma pessoa muito mais sincera que eu. O Renato falou: Rafael, botou fogo aqui o negócio. Caraca. Cara, nesse dia eu apanhei com gosto, cara. Nesse dia eu apanhei. Acho que meu pai falou depois, assim, uma coisa tipo: você apanhou porque contou mentira, coisa e tal. Mas acho que eu apanhei 2 vezes. Porque contou a história mentira, era muito ruim, fogo. Cara. Vocês estão falando aí, brincava com fogo. A gente lá brincava com bombinha, assim, mas nada tão mirabolante. A gente brincava muito lá na rua de Corrida de tampa de garrafa. Sim, vocês conhecem isso? Pra caralho, no Rio. Sim, todo mundo, no Rio rolava cara. Muito. Não, e a gente colocava Durepox na tampinha pra dar estabilidade na curva. A gente fazia... Eu não chegava nesse nível de taradice, cara. Tinha um circuito de velocidade onde, na calçada, onde a calçada era mais lisa. E tinha algumas árvores nas calçadas onde a raiz quebrava, que a gente fazia o rally. Tinha que dar o pulo. Era essa hora que você sabia quais crianças iam ser nerd e qual que não ia ser. Eu ia falar o seguinte, até virgindade tem gradação, né, cara? Tem criança que é mais virgem que as outras, cara. Se fosse mulher, ia ter o hino em duplo, né, cara? O hino de papelão. É, mas eu acho que agora a gente vai conseguir. Vou aproveitar, então. Ouvinte, dá um dinheiro pra gente, cara. Como é que nossa vida foi, cara? Ajuda a gente aí, por favor, cara. Será que todo mundo era fudido nessa época, cara? Aí é que tá. Cadê as crianças que tinham do chip, não, aí é que tá. Hoje eu fiquei sabendo, nessa época, quando eu era muito criança, meus pais tinham uma condição financeira até que confortável. Eles justamente não davam as coisas pra gente não ficar mimado, eu e meu irmão. Por isso que a gente brincava na rua. A gente só tinha um videogame. Eu não tinha todos os comandos em ação. Eu não tinha toda a coleção do He-Man. Eu tinha alguns comandos em ação. Eu fui ter um comandos em ação com 14 anos já, cara. Não, eu sempre tive. Mas eu tinha dois, três, assim por temporada. Humberto tá certo, cara. Que isso era todo mundo, cara. Quem era pobre naquela época, hoje era classe média, sacou? Porque era a época Sarney, cara. Sarney o ainda país tá lá ainda. Eu tô falando de economia, vamos lá. Era a época que, pelo menos meu pai era comerciante, né, cara? A inflação pegava pra caralho. Puta merda, cara. Era uma época que meu pai tinha um bom dinheiro, cara. E época boa. Mas... Pois é, minha mãe era funcionária pública. Então... Recebia um salário bacana. Mas justamente isso, eu conversando com minha mãe outro dia, ela me falou disso, entendeu? Eu não, minha mãe e meu pai me tiveram com 20 e poucos anos e eram fudidos mesmo. Fudido, caralho. Seu pai é neurocirurgião, meu irmão. Sua mãe é professora concursada. Ela é lá, papinho, não, caralho. Não, mas na época você tava procurando emprego, porra. Minha mãe tinha 22 anos, caralho. Ah, essa mãe tinha 22 anos quando você tinha 13? Não, quando eu nasci. Quando sua mãe teve aos 9, caralho. É verdade, então eles todos sempre usaram isso. É, ô, otário. Cara, é o momento que o Salimento se deu conta. O momento caiu agora, cara. Eu não sei se eu já contei isso no programa de pobreza, mas esse negócio da época do Sarney e coisa e tal, eu lembro de um dia que eu ganhei um paçoco de nota, que se fosse hoje, mesmo se fosse nota de 2, ia ser uns R$200, cara, era muita nota. Cheguei na banca de jornal, tudo em figurinha. Eu não saí nem com 10 pacotinhos, cara. Aquelas notas que tinha um índio, não era? Não, era. Não valia nada, não lembro qual que era. Tinha uma nota que você dobrava, você fazia um pinto. Isso, Beto, qualquer nota você pode fazer um pinto. Não, o desenho do pinto. Uma cabeça vermelha. Foi intencional, com certeza. Foi intencional. Com certeza. Era aquele dinheiro que tinha o Santos Dumont, o Oswald de Andrade, os índios. Tipo isso. Tem um bolo de dinheiro desse lá em casa ainda. Tinha, até antes de eu mudar, cara, tinha. Tinha uma nota roxa, que era a menor nota do dinheiro, que era um cara de óculos. Que, tipo assim, esse dinheiro, cara, você comprava... Era o Drummond, eu lembro. Era o Drummond, Era 1000 cruzados isso. Você não comprava nada. Você não comprava uma bala com essa nota. Tinha que comprar umas 3 notas pra comprar um Drops. Deixa eu vou até procurar aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Então, só pra fechar essa da brincadeira aqui, eu lembrei de muito boa aqui, cara. Olha que espírito de porco. Teve um dia que eu falei, pô, eu vou dar o maior cuspe que alguém já deu, sacou? E não era em distância, não, sacou? Era em volume. Eu tô lendo a pauta do Salimena aqui, eu tô segurando pra não rir, cara. Velho, eu juro pra vocês, cara. Era na época de férias. Eu acumulei cuspe de, tipo assim, de 1 da tarde até as 5, sacou? Pessoas que têm o que fazer. O pessoal tava conversando e eu tava do lado só fazendo Na hora que eu soltei a parada, cara. Eu juro pra vocês, cara, deu uns 30 centímetros de diâmetro o cuspe no chão. Nossa, cara. Você vomitou, porra. É, caiu, você não jogou cuspe. Não, era caiu. Era só cuspe. Eu lembro que tinha uma menina que brincava com a gente que foi embora na hora que eu cuspi. Desde cedo já era um imã de mulheres, já. Dá uma olhada no arquivo que eu mandei agora aí no... Não era esse, não. Tinha um cara que era mais barato que esse, que era um cara roxo. Tinha um Aclinho redondo. Mas, um Aclinho redondo. Pô, é o Machado de Assis, cara. Será? Não, escreve não, aí. Machado de Assis nota. Tem que botar dinheiro, senão dinheiro. Ele... Eles vão te ajudar a editar o programa. Machado de Assis, diabo. Ele mesmo. Aí, essa rota não valia nada, cara. É. Nossa. Mas essa aí é bem antes dessa do caralho, que isso, o Saldanha me lembrou. Mandou. Eu também não sei se eu já falei isso. Se já falei, corta isso do programa. Mas que é essa bosta desse triângulo de carimbo, de cruzado novo. Pois é. Porque eu lembro o seguinte. Eu lá em casa a gente juntava. Meu pai, pra ensinar o valor do dinheiro, coisa e tal. A gente juntava jornal pra vender. E aí rolava, tipo... Chaves, um domingo por mês a gente ia no supermercado pra vender jornal. Aí saía com 10 quilos de jornal nas costas das crianças, coisa e tal. Chegava lá, não ganhava dois Machado de Assis desse, filho da puta. Cara, que história, essa daqui parece dos anos 60, parada. Nem é tão no passado tão distante assim. Como o mundo é outro. Cara, mas eu lembro muito desses dinheiros, deu até saudade agora. Foi um bolo desse aí do Machado de Assis que eu achei lá em casa um dia, depois de anos que o real já tinha sido. Já tava em circulação. Aqui, então chega dessa porra dessa conversa de economia, vamos pro próximo bloco. Acabou essa merda. Sobre essas amizades passageiras que aconteciam nessa época. Lá vamos nós. Aquela criança bizarra que brincou contigo durante um dia, mas foi na sua casa, jantou com a sua família, chegou a pedir a mãe pra dormir lá, só que ela não deixou. Nunca chegou a esse ponto tão grande assim. Eu lembro uma vez. Não, eu lembro que a gente jogava bola todo dia depois da escola. A gente saía da escola, ia pra praça principal da cidade e jogava bola na praça. Aí um dia chegou. A gente tava jogando bola, chegou um molequinho meio Zé Ruela, coisa e tal. Você sabe que o moleque é Zé Ruela, do jeito. E ele virou e falou assim: oi, meu nome é Fulano, quer ser meu amigo? Um clássico. Pô, peraí, isso aí a gente já conversou aqui, né? Não. Mas esse moleque, ele era tipo. Não sei da onde que surgiu. Aí depois a gente viu que o pai dele meio que falava pra ele fazer isso. E a gente foi conversar com o pai dele. Família de retardado. Caralho. Não. O pai dele. O pai dele tinha sido jogador do América nos anos 60. Coisa e tal. O pai dele era muito maneiro. E o moleque era um Zé Ruela. Foi o mais próximo. A gente almoçou com o moleque Zé Ruela. Caralho, que história triste, cara. Acabou a história, mais... cara. Pô, eu só queria uma amizade só, cara. Mas o moleque era Zé Ruela. Saldanha, me responde uma coisa. Esse cara ainda tá no América? Se tiver, vai embora do América, filha da puta. Eu não entendo, eu nunca vou entender quem foi esse garoto, por que ele entrou na minha vida. Eu não entendo o que aconteceu pra gente se conhecer, pra gente ter aquela amizade tórrida que tivemos e de repente sumir, cara. Mas assim, eu nem lembro o nome do cara, eu lembro do apelido. E o Salimena sabe a história melhor do que eu, apesar de que eu vivi a história, mas é porque... Ele gosta mais dessa história do que eu. É porque esse cara era meu amigo na época, cara. É, então foi por ele, você que eu conheci esse cara. É, porque tinha aquela coisa, né? As crianças que podiam andar sozinhas, a mãe botava um horário pra voltar pra casa, né? Uhum. Então o cara ia pra onde as outras crianças estavam, e se elas fossem embora, o cara ficava meio sem ter pra onde ir, né? Então o cara ia pra casa de alguém, geralmente. Foi isso que aconteceu com o Diogo. É, e assim, eu não conheci o cara direito, mas a gente, assim, jogava bola e tal. Aí foi lá em casa e falei, ah... É criança, a gente curtiu, ficamos lá em casa, jogamos videogame e tal, mostrei minha coleção de blá blá e tal. Aí. É inevitável, né, cara? Tá, dei o cu. Usamos. Aí, dei o cu pra ele, deu o cu pra mim e tal, acabou isso tudo. Aí, cara, olhei, tava lá, tipo assim, eu tava muito cedo, cara, tipo 5 horas da tarde. Era muito, não tava nem escuro, cara. Aí, sabe quando você quer que a pessoa vá embora, mas você não sabe como é que você lida e tal, né? Aí eu comecei a jogar indireto, falei, pô, cara, amanhã a escola tem que entregar o dever e tal, ele, ah, eu te ajudo e tal. O cara, o moleque não queria ir embora nem fudendo, velho. Tentei de todos os jeitos fazer o moleque ir embora e tal. E aí, cara, o moleque, não sei o que, vai ali. Aí eu sentei, falei, pô, vou vencer o cara pelo tédio. Sentei, ficando pro nada, cara. Ele também e tal. aí te olhando e tal. Ele, pô, não pode ligar a TV, não? Eu, não, cara, a TV vai ficar desligada mesmo. Tipo assim. Eu tô imaginando essa cena, assim, parece que ela tá acontecendo na minha frente. Eu era uma criança que gostava muito de ir até o fim, igual quando eu tô bêbado hoje em dia. Essa coisa era muito parecida quando eu era moleque. Tipo assim, se tivesse alguém lá em casa, cara, eu ia querer varar a madrugada. Eu nunca tinha pensado pra esse lado, você querer que o cara fosse embora, sacou? Nem era a mãe, no caso era o próprio. Ah, não, e a minha mãe, cara, quando começava a ficar a galera, eu chegava ela na porta e falava, Rafael. Aí eu saía, que hora que esse menino vai embora? Fala com ele pra dar jeito. Eu voltava muito sem graça e tinha que expulsar as crianças de casa. Cara, isso acontecia comigo também. Que bosta. Eu lembro disso, cara. Aliás, então todos meus amigos que eu mandei embora de casa quando era criança, cara, não era eu, cara. Era minha mãe. A mas mãe... ela não fazia distinção, não, né? Era todo mundo. Não, Humberto, você era mais rápido, cara. A minha mãe tava, ia dando a hora de descansar ali, tipo, acabou o lanche e tal, ela mandava todo mundo lá pra fora. Cara. Eu acho que sua mãe já me expulsou da sua casa uma vez. Humberto, Humberto é adulto. Vale Humberto, essa hora era 2:30 PM, né? Eu tenho certeza que a mãe de Salimena, absolutamente, me odiava do fundo do coração, porque eu fazia algo na época que eu achava engraçado, cara. E assim, criança é muito filho da puta, né? Que hoje, cara, eu penso, se eu viver essa situação, eu vou te falar o que, que eu fazia. E aí você vai falar assim, caralho, até eu tinha raiva de você por causa disso. Hoje em dia, a gente não tem mais isso. Mas na década de 90, a gente tinha algo que chamava secretária eletrônica. Você ligava pra casa de alguém, aí a secretária ligava e você ouvia a mensagem. O que, que você ouvia? O Diogo lá. Falei, não, é Rafael. Rafael, atende o telefone, atende o telefone, atende o telefone. Cara, ficava 10 minutos até alguém atender. Acabava a fita, eu ligava de novo. E aí, cara, a mãe dele atendia, assim, o Rafael não tá em casa, cara. Muito puto. Eu desligava assim, ih, correndo, ih, saia gritando. Cara, ela nunca falou comigo que tinha raiva disso, não, mas com certeza ela tinha. Com certeza, velho. Quem não teria, pô? Mas deixa eu acabar a história, então, do Tatuzinho, que é o apelido do indivíduo. Aí, chegamos. Cara, sem... sem foi dado o nome ao boi. Não tinha mais artifícios, não tinha mais como recorrer. Eu virei pra ele. Eu falei assim, cara, eu tava meio puto. Eu não você quero acha nem... que eu tinha caído. Eu não quero nem pensar em algo, tipo assim, o Saldanha chegou a pensar, não, o cara jogou bitoca. Assim, cara, eu falei assim, virei pra ele e falei assim, Tatuzinho, chegou a hora de tomar banho, cara, você tem que ir embora. Reizinho já, né, caralho? Todo mundo indo no meu banho aqui. Riquinho. Eu lembrei de uma história muito merda agora aqui. Reizinho. Cara, uma vez tava com os meus amigos, porra, amigos meus até hoje, Jorginho e Dudu, lá em casa, e aí tava eles com meu irmão mais novo, que também é meio que da galera, porque é mais ou menos a mesma faixa etária, e eles estavam cuspindo pela janela, o cara reclamou, só rolou meu pai chegando. Meu pai é uma pessoa amistosa, muito simpática, coisa e tal. Meu pai só chegou na porta e falou assim, Jorginho, Dudu, dá tchau que tá na hora de vocês irem pra casa. O Jorginho e o Dudu, depois eu fui morar com eles em Viçosa, já na época de faculdade do meu irmão, coisa e tal. E aí eles falam que só ouviam da escada do prédio os gritos já. Uma das crianças lá da rua, que a minha mãe não ia muito com a cara da mãe dela, porque ela descia a rua brigando com os irmãos dele, falando alto, era uma pessoa bem desagradável. Conte-nos mais. E eu brincava com um dos filhos dessa mulher, o filho mais velho. Na rua, tudo bem. Aí um dia eu levei ele pra jogar videogame lá em casa, foi a única vez que eu tô lembrando, assim, que minha mãe falou algo parecido comigo de... Caralho, sua mãe descontou na criança? Não. Minha mãe chegou, me chamou, falou, minha mãe chegou em mim. Esse menino não é bem-vindo na nossa casa. Não, ela foi muito delicada. Esse assim. Menino não é companhia pra você. Não, Humberto, não tem como o menino ir embora, já tá tarde. 3 horas da tarde. Já tá tarde. A gente tem que ir pra casa da sua avó amanhã cedo e tal. Eu falei, eu não entendi e tal. Até tem, mãe, mas se você fizer bife. Domingo era dia de bife na casa da avó. Mas enfim. Aí eu de chaveia a criança, né? De, é, ela foi embora e tal. Continuamos a brincar na rua, não levei ela mais pra minha casa. E o faro da minha mãe era tão bom que alguns anos depois o moleque saiu da escola e foi trabalhar na boca de fumo que tinha perto da minha casa. Caralho! Você tá rindo disso? Você achou bonito? Uai, o que eu posso fazer? Fiquei até triste no final dessa história. Que horrível, cara. Pô, vai falar nisso, cara. Como eu falei, eu morava perto da pracinha, mas não era perto, eu morava na pracinha, né? Porque tinha um conjunto de prédios, quer dizer, ainda tem, que fica literalmente dentro da praça. Você sai do prédio, você está na praça. Tá na praça. Você morava ali, Salimena? Sim, sim. Isso, não. Happy Times. Aí o que acontecia é o seguinte, quando tinha uma galera jogando bola, uma parada assim, se alguém precisava, o pessoal ficava com sede, todo mundo ia na minha casa pra beber água, né? Então, tipo assim, era um dever cívico, né? Eu tinha que dar água pra galera. E às vezes as pessoas subiam, aí, pô, via videogame e tal, ficava jogando. Se todo mundo quisesse comer uma bunda, como é que fazia? Isso é um anfitrião, né, cara? Aí, cara, você lembra? Nessas galera que subia pra tomar água lá em casa, ficava lá em casa, tinha pivete no meio, tinha cara que roubava os outros na rua. Cara, cara, isso é muito minha infância aqui do Rio, porque quando eu era moleque, até os 11 anos, mais ou menos, eu passava todas as minhas férias na casa da minha avó, no Rio. Eu era em Campo Grande, que é um bairro mais afastado. Ali era terra de ninguém. Então, eu tinha amigo de um dia, que depois virou traficante, que depois... E todo mundo frequentava, tipo, eu botava pra ali na casa da minha avó, coisa e tal, foda-se. Era... Mas, pô, se for ver, realmente isso era muito maneiro, né, cara? Porque, apesar de todas as diferenças, apesar de um cara ser bandido, o outro não ser e tal... As crianças gostavam das outras, né, cara? A gente era amigo desses caras. Sim, sim. Rolava um sentimento sincero naquela noite. Eu tô lembrando da amizade mais estranha de um dia que eu tive. Diogo, o tanto que eu vou fazer o Inception do que você falou, cara. É um amigo do Tatuzinho, cara. Caralho. A gente jogou bola na pracinha lá e tal. Aí, por incrível que pareça, o Tatuzinho teve que ir pra casa naquele dia. Olha que lag. Aí um amigo dele foi lá pra casa comigo. Sabe como é que era o nome desse cara? Ele tinha um nome que eu nunca soube qual que era, mas nem que só chamava o cara de Mariana. Que isso? Cara, é putinha da pracinha. O motivo, cara, é muito bom, cara. Na hora eu cheguei, tipo assim, apresentou, esse aqui é o Mariana e tal. Aí a gente riu, assim, mas esqueceu, só que ninguém perguntou o nome do cara de verdade. Aí eu parei e pensei, falei, pô, será que é Mariana, é tipo esses nomes que servem pra duas, né? É. Serve tanto pra homem quanto pra mulher e tal. O Ashley, né? Aí a gente ficou jogando Street Fighter lá e esse cara tem um passo. Ele só pegava a Chun-Li, né? A Kemi. O cara foi pra casa de noite, cara. No mesmo dia, no mesmo, mesmíssimo dia, eu fui assistir a novela da Globo. E a novela da Globo era uma das melhores de todos os tempos, que era Renascer. Vocês lembram da Adriana Esteves nessa novela? Mariana. O cara era exatamente igualzinho a mulher, cara. Caralho. E só me caiu a ficha quando eu tava vendo a novela, sacou? Caralho. And now the end is near. As ruas são quase sinônimo de dar merda, né, cara? Então conta pra gente aí, quando é que foi que o negócio fedeu, cara? Cara, teve uma vez que, na casa da minha avó aqui no Rio, como eu disse, aqui não era essa coisa liberada que eu tinha na cidade pequena. Então aqui era de uma esquina a outra, e um dia eu decidi fazer fuck the system, vou atravessar a esquina. Passaram uns cavalos na rua, eu fui andando por uns 5, 6 quarteirões depois. Vê, você não sonhou isso não, cara? Não, não. Isso o Renato, meu irmão, pode confirmar essa história. Olha o close do cavalo branco. Sim, sim. É Deus, mamãe, é Deus. Quando meu tio me achou, tipo, 5 horas depois, meu tio tava num ódio tão grande, tipo, que perdeu a tarde inteira procurando as crianças, que ele me deu uma palmada, e aí, aquela palmada que você pega mal dada... Que eu dei uma voada de uns 2 metros e caí no chão. É tudo de novela de época da Globo, é só nego apanhando. Nego apanhando sempre sou eu. Ai. Isso explica o seu comportamento na internet. Aí não, tudo você queria um abraço. Essa é a parte fácil. O foda é que a minha avó era muito cega já. Tipo, minha avó, ela tinha um olho vazado. E aí, ela achou que não tinha... Eu tô rindo de ser errado de rir. Eu comecei a rir, falei, cara, não era pra estar rindo. Aí comecei a rir mais ainda. Não, aí o Saldanha ainda fala, tinha um olho vazado. Ele tá forçando também pra eu rir, né? Não. Eu te mostro foto depois. Não, cara, eu não vou aguentar. Eu vou rir demais. Eu usava tapa-olho? Não, ela usava um olho vazado mesmo. Pô, cara, que essa mulher tá gritando? Tomar no cu! Mas aí tá, minha avó tem aqueles bálsamos de tipo gelol pra passar, só que você passa isso quando você não tem ferida. A minha avó, eu tava todo lanhado de chão áspero, coisa e tal, a minha avó passou aquilo, aí eu senti dor. A hora que eu caí foi tranquilo. Foi um emplastro sabiá que sua avó passou? Não, é tipo gelol. Passou uma mãozada de gelol. Caralho, a perna inteira. O meu tio, que tinha me dado a palmada, ele ficou com dó depois. Ele falou: não, mamãe tá doida. Não, e lembre-se que o tipo gelol na década de 90 era 99% álcool e 1% outra coisa, né, cara? A parada era só álcool. Era do mertiolate que ardia, né? Essa era a cânfora, que arde pra caralho também. Caralho, que infância de merda que a gente teve. Puta que pariu. Infância maneiraça. Ontem eu vi a propaganda do Mertiolate falando que é... Como é que chama? O antisséptico que não arde. Que merda. Absurdo, cara. Então troca o nome, sacou? Chama de Mertiolate. Cara, nem que falava de Mertiolate, cara. Eu corria, eu trancava no quarto, cara. Mas você começava a chorar já. Você acha que essa merda adiantava pra alguma coisa, cara? Não, eu acho que adiantava, mas tipo, tem o Mercúrio, né? Que era o Mertiolate pra quando você não fez merda. Era o Mertiolate piadinho. Então, porque o Mertiolate era transparente, né, cara? O Mercúrio era vermelhão. Mas não é tintura de enquanto, não? Mercúrio cromo. O Mercúrio, apesar de ser mais feio, ele ardia bem menos. Nada, não nada. Assim. Vinha aquela coisa que parecia uma pá de moinho. Um misturador. É, aquilo ali, porra. Porque o Mertiolate também tinha. Não, mas... Se isso funcionasse, cara, quando as crianças machucassem, hoje o nego estaria passando. Ninguém mais passa em ninguém, cara. Mas é lógico. Minha mãe passou o Mertiolate no meu irmão domingo agora. Ele tomou uma mordida do cachorro. Que tempo, porra. Caralho. Mertiolate que não arde mais. Cara, olha o problema, cara. Não só o método pra poder remediar é ancestral, como também o problema. Tomou um monte de cachorro no quintal de casa. É muito anos 90 a parada. Pois é, fez o machucado foi feio. Os homens de 30 anos, careca. O machucado foi feio. O cachorro mordeu. O machucado não foi o cachorrinho, foi a cachorrona. Não, abraço, Kiki. Não, o mais importante é imaginar que esse homem é professor da UFJF, né, cara? Tá terminando doutorado. Especifica mais pros alunos. Da UFJF da Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas não, como é que chama? É GV também, quase isso. Governador Valadares. Ah, garoto. Cara, a minha treta braba é um negócio assim que, em retrospecto, é meio constrangedor. Mas na época era muito inocente, cara. Vai. Eu falei que ia cuspir e engolir, é. Cara, eu tinha mania também com o Henrique, vou botar dar o nome aos bois de novo aqui, e com o Salimino também pra caralho, que a gente fez pra caralho, de roubar bala. Prometeu que não ia falar, tá? A gente ia em Bomboniere e ficava roubando bala, cara. Pô, tirou da minha pauta, cara. É, era divertido, claro. Cara, porque era o desafio, não era pela bala, cara. O sabor da bala roubada era mais gostoso. Coisa de moleque, né? Fazenda, sacou? E a gente roubava bala e tal. E aí, cara, mas o que eu tenho engraçado pra contar, já que assim, eu tenho várias histórias dessas. Uma eu quase fui pego, mas não é engraçado porque teve lição de moral, não teve graça. Era você que tava comigo quando eu fui pego? Não. O que rolou? O meu irmão foi um homem defensor da legalidade, coisa e tal. Ele passou. Rola aquela escalada das drogas, então rola a escalada do crime também. Meu irmão passou das balas pra cartão de aniversário, essas coisas na loja americana. Que isso? Sério, a loja americana era tipo um paraíso do roubo, né, cara? Todo mundo olha lá. Deve fazer isso, a criançada deve fazer isso até hoje lá, cara. Mas lembra o Trapaça, que é aquele do Everybody Hates Chris? O cara que tem tudo? Chegava uma data comemorativa, meu Deus, dia dos pais, Renato abria a gaveta, cheio de cartão, tipo... Porra, mas você quer o cartão? Mas ele era tipo um serial killer, né? O cara roubava só cartão, cara. Só cartão. Que doideira, cara. Que mente é essa, cara? Não, lembra, cara, vários dias de namorados, essas coisas, que meu irmão chegou lá e me tirou um cartão e me cobrava, porque comunista bom é esse, yes, né? Comunista que cobra os outros. It was my way. DBZ on the track, DBZ on the track. I'm on Cash Monroe. Extreme entertainment. This is the way I live. Cara, uma parte que eu lembro que foi interessante da minha infância, que foi engraçada, era a banca de jornal. Eu acho que esses caras, né, os jornaleiros, eles ficavam meio bolados de negro ficar roubando coisa lá, porque eu lembro que a gente nunca foi na banca pra comprar, né, cara? Assim, a gente ia pra comprar... Eu deixava minha vida naquela banca, cara. Não, mas é isso que eu quis dizer. Nunca fui pra comprar bate e volta. A gente fazia um evento ainda, assim, a gente ficava lá uma hora vendo tudo, assim, sim, mesmo sim. Que eu soubesse exatamente o que eu fosse comprar, o mínimo, né, porque tinha um mínimo, eu ficava vendo tudo, cara, assim, eu folheava a revista, via direto, colocava de volta e saía, e comprava, né, comprava e saía. E aí teve uma vez, cara, que foi super engraçado, duas vezes. A primeira é que eu tirei uma Ação Games, fiquei olhando, segurei ela, saí, fui comprar uma bala, alguma coisa, e aí eu reparei, o que eu tô segurando? Olha que bizarro, cara. Eu tava com a Ação Games na mão. Tinha roubado a Ação Games sem notar, cara. Aí eu fiquei com peso na consciência, falei assim, cara, eu não queria roubar. Que banca é essa em Juiz de Fora que vocês entraram? A banca, cara. Era a banca. Perto da pracinha. Aí, cara, eu voltei lá pra devolver, eu fiquei muito engraçado, porque eu não queria falar pro cara, pô, eu era novo, mas eu sabia que o cara ia achar que eu me arrependi. E não era o caso, cara, realmente foi sem querer. Aí eu, tipo, cheguei fingindo que eu tava vendo, coloquei de volta e saí. Tudo bem. Agora teve o caso épico onde eu fui sair, na hora que eu saí, o jornaleiro falou assim pra mim: ô, meu amigo, volta aqui, devolve essa revista que você tá roubando aí. Aí todo mundo, os velhinhos, todo mundo, ó, virou pra mim e tal. Aí eu parei, virei, falei, pô, o que você tá falando, assim, né? Eu tava paralisado, sabe? Aí o cara, poxa, esse negócio que está na mão, essa revista, pode devolver aqui agora. Aí eu levantei assim, cara, muito heróico. Alô, anos 90, hein? Eu virei pro cara e falei assim, isso aqui não é revista, não. Isso aqui é o CD que eu acabei de alugar ali. Aí levantei um CDzinho que estava alugado. Village People. Se eu pudesse falar assim, ó, roubei mesmo, meu amigo, eu devolvi aqui, mas não, eu exibi o CD do Village People. E esse CD tem história, hein, jogo? Nunca puta mais. Puta merda, cara. Cara, acho que nunca um disco foi tão ouvido na história da humanidade igual isso. Um disco não, três músicas. E era exatamente, era na ordem, YMCA, Macho Man e Dave. Nunca ouvi as músicas vinha depois. Não precisa mais do que isso. E na época o CD Room tava começando a pegar, então vinha com um clipe, cara. Era um delírio de jogar futebol. Eu não sei exatamente qual CD que é esse que vocês estão falando. Tá vendo? Marcou a época, cara, CD. A gente já falou sobre isso num programa que não foi ao ar, que foi quando a gente falou de música. Sim. CD é muito amado. Cara, a gente tem que fazer um programa especial sobre Village People, não vou nem falar mais nada, cara. Um dos apuros, assim, mais... que eu me lembro, assim, que ficou marcado muito tempo também. Eu tava na casa de um amigo meu do colégio, passando... devia ser um sábado, não sei, um final de semana. E ele morava perto do único McDonald's que tinha na cidade na época. Ux. Ah, tá, hoje em dia tem mais um. Tem mais dois, três. Mais dois. Dois. Três. O do shopping e o da Getúlio Vargas. Se você contar os quiosques. É, teve um que fechou, que era mentira, né? Era tipo assim, nego operava com o McDonald's, mas não tinha o varado. Sim, no calçadão. Juiz de Fora é a nossa vida, é o do centro. Do calçadão? É. Ele ficou funcionando, mais seis meses sem ter o direito da franquia. Caralho. Bom, então, no fim da tarde, início da noite, a mãe dele ofereceu pra gente um lanche do McDonald's. Tava eu, os irmãos desse moleque também. E a gente, eles tinham que ir buscar no McDonald's. E esse meu amigo me chamou pra ir com ele. E esse cara tinha, tipo assim, 18 irmãos, né, cara? Tinha 30 homens. A casa do homem era um quarteirão pra caber tanto de gente. E aí ele falou, pô, vamos lá, Humberto. Pega aqui a bicicleta do meu irmão e vamos. Só que minha mãe não deixava eu andar de bicicleta na rua. Só na minha rua. Falei, não, cara, não vai. Minha mãe não deixa. Cara, sua mãe nunca vai saber. Ah, então tá bom, vamos lá. Pegamos a bicicleta. Fomos pro McDonald's, paramos a bicicleta, compramos lanche. Quando a gente tava saindo, eu dou de cara com essa amiga da minha mãe que eu comentei antes, que trabalhava com a minha mãe, que era muito amiga dela. Ela só olhou assim pra mim e falou assim pra mim: você tá fazendo o que aqui, Humberto, com essa bicicleta? Sua mãe sabe disso? Caralho, mas que filha da puta também, hein? Pô, é o famoso mentira tem perna curta, né, cara? Não teve uma vez na infância que tentei mentir que eu consegui. Pois é, aí... Não sei o que, que eu falei pra mulher, eu tinha que voltar, né? E o moleque que tava comigo rachando o bico de rir, deu tomando esporro de uma desconhecida na rua. Aí fui lá, comi, minha mãe me buscou. No outro dia, depois do almoço, tô lá de boa em casa, minha mãe me chama. Aí me senta o cacete. Caralho, por causa... A mulher ligou pra minha mãe, falou que eu estava andando. Que pessoa sem mente em casa é essa, cara? Pois é. Ainda apanhei por causa da outra, no outro dia em casa. Não, mas essa mulher era mal comida pra caralho. Não, é isso que eu tô falando, filho da amiga, pô. Pois é. Era a mãe de um outro amigo, que essa mulher trabalhava com a minha mãe. Ah, tá bom. Não entendeu, aparentei. Pô, eu também já corri de pivete na rua também, mas isso aí... Ah, pô, isso... Quem nunca, né? Dá um programa, né, cara? Quem nunca? É. Bom, eu já falei, aquela do fogo na moita lá foi um apuro, né? Eu fiquei preocupado. Teve uma outra que, curiosamente, esse mesmo cara, esse mesmo amigo do Humberto da bicicleta, tava lá em casa, cara. E aí a gente tava na varanda desse prédio da pracinha, lógico. E aí tava a vizinha embaixo, né, cara? Da vizinha, eu lembro que ela tinha um Black Power frondoso, sabe? Acho que a gente nem conversou, a gente olhou um pro outro só, enchemos o pulmão e demos uma escarrada na parada, cara. Caralho. Foi tipo assim, olha que nível isso. Não, mas que... quando eu falei que a gente tava cuspindo, o nego tava cuspindo, se bem que eu não tava. Foda-se. Jorginho e Dudu, vocês que se defendam nos comentários, se vocês estiveram ouvindo aí. Não, o meu eu tava. E pegou a parada, a mulher chegou... Eu tava na parte de apanhar, mas eu não tava na parte de cuspir. Não, a mulher olhou pra cima, a gente saiu vazado. E aí, né, cara, olha como é que criança é burra, né, cara? Ah, não, vai ficar por isso mesmo, ninguém nunca vai saber. Aí deu, tipo assim, 15 segundos. Aquela batida na porta lá de casa, né? Aí meu pai, cara, meu pai tava em casa. Meu pai nunca tava em casa. É foda, né? Quando o pai tá em casa, tudo muda, né, velho? Puta merda. Eu tava nessa hora, eu fechei a porta, tava com meu amigo no quarto. Falei, cara, eu já devia ter começado a chorar ali, sabe? Eu falei, cara, eu vou morrer, cara. Eu falei, não, cara, fica tranquilo. Esse cara, ele tinha um diabo no corpo. Ele era aquela criança que fazia você fazer merda. Eu fazia com uma criança em isso, cara. Sua mãe nunca vai saber. Eu lembro dessa frase até como se fosse hoje. Sua mãe nunca vai saber. Aí então, cara, meu pai abriu a porta, só falou, virou pro garoto lá e falou... Você já que tá entregando todo mundo, falou, Emerson, vai pra casa. Agora, mesmo igualzinho o Saldanha. Aí teve que ligar pra mãe dele buscar, que ele ia passar o fim de semana. Caralho, lá, mas você ficou coçando a bunda muito tempo, então... O amigo meu, que é o magro, que fala que quando você faz merda, sua mãe despontava na esquina, você já começava a coçar a bunda. Não. Eu tava preso no quarto, cara. Eu tava fechado no meu quarto, não tinha como sair. Mas já tava coçando a bunda. Aí, tipo, cara, se bem que nessa vez o meu pai não me bateu. Ele fez mil vezes pior. Desce lá embaixo e vai pedir desculpa. Nossa, eu preferia apanhar. Verdade, até hoje, se alguém falar isso comigo, eu preferia apanhar. Tipo, seguinte, se vocês preferiam apanhar, o pai de vocês era amador. Meu pai me bateu uma vez na minha vida. Pra nunca mais. Não, cara, eu apanhei mesmo, tá? Eu apanhei pra caralho. Quem batia lá em casa era minha mãe. Minha mãe não deixava meu pai bater, porque meu pai machucava. Ó, tá. Vocês já contei isso no mimimi? Eu já apanhei com um congelado desses de freezer, sabe? Eu acho que já contou, mas eu falo de novo também o meu. Já apanhei com colher de pau de quebrar a colher na cabeça. Mais uma explicação, hein? Ô, cara, aí eu falei pro meu pai, pelo amor de Deus, tudo menos isso pra fazer com você. Me bate, falei, me bate. Não. Não, eu vou lá contigo, você vai pedir desculpa pra uma mulher. Aí, cara, desceu eu e meu pai. Aí meu pai bateu na porta, atendeu um cara. Aí. Olha o que meu pai falou, cara. É aqui que mora a moça que levou uma cuspida na cabeça. Everybody hurts. Sometimes. Senhores, o que vocês aprenderam com a vida nas ruas? Saldanha? Famoso, botou no mudo e fui pegar cerveja. Tá a carinha dele conectado aqui ainda, cara. Caralho, tava no mundo mesmo, mas foi sem querer agora. Caralho, eu fui muito imbecil. Eu digo o seguinte, eu aprendi que quando o Corinthians perde, a culpa é minha. Muito bom, cara, muito bom. Bom, eu aprendi a obedecer a minha mãe, mesmo estando longe dela. Muito bom, parabéns. Não, cara, e olha isso. Eu aprendi a obedecer minha mãe, mesmo quando ela tá errada. Ô, Diogo, fala uma coisa mais constrangedora um pouco pra poder falar o meu depois, cara. O que que eu aprendi? Eu aprendi quando o cara falar... Quem perde no Barão Rimpa vai primeiro. Quando o cara falar que vai ser só a cabecinha, nem sempre é verdade. Cara, não sei, eu não fiz a pauta, então eu não pensei. Mas eu não consigo pensar em nada que não seja muito, muito Humberto, assim, sabe? Tipo uma lição de moral boba. Então se eu pensar em algo engraçado, eu falo. Fala e seja feliz. Então tá bom, eu vou honrar as calças desse programa aqui e vou falar. Eu aprendi que existia punheta, cara. Na rua? Nas ruas, cara. Caralho. Eu vou explicar, porque tinha esses moleques mais velhos que andavam com a gente era muito criança. A gente devia ter, sei lá, 7 anos ali, 8. Então os caras mais velhos ficavam falando putaria direto, cara. Aí eu lembro uma vez um camarada deles falou, ô, vocês batem punheta? Aí tipo, uns caras falaram, não, eu bato, sei o que. O cara, o que é então? Aí ninguém soube falar, né? Aí meio que o cara, obviamente, sem fazer o mostre conte, o cara explicou pra gente o que era. Falou, pô, você pega o seu pinto, você mexe pra cima e pra baixo, sei o que, depois vai sair uma coisa de dentro dele. Cara, você teve um tutorial de punheta? Pois é, cara, não fui eu que escolhi isso. Você é informado. Acho que deve ser o primeiro homem, assim, que não aprendeu por si próprio. Sim, é tipo assim, depois fui tentar, né, fazer, fui descobrindo. Cara, eu tô sentindo aqui que o Humberto tá louco de vontade de falar mais sobre isso, mas eu acho que a gente tem que acabar agora porque o programa de putaria foi outro e o Humberto perdeu. Pois é, me chamaram. Cara, tá explicado porque você botou essa pauta então, hein? Essa pauta de merda, que você tinha uma história boa pra caralho. Tudo de putaria que a gente sabia quando criança, a gente aprendeu naquele lugar ali, cara. Acabei de lembrar de outra coisa, um cara desenhou um peru. E tipo assim, esses moleques deviam ter tipo 11 anos, a gente tinha 8, 9. Aí o cara desenhou um peru, botou um balãozinho e escreveu assim, gozei. Cara, aquilo virou um mistério pra gente, cara. Aí eu lembro que um dos moleques, cara... Se chamava Diogo Brito esse cara, né, que desenhou um pinto. Se eu não me engano, cara, mais um abraço pra um amigo de infância, acho que foi o Wilsinho, que virou pra mim e falou assim, cara, eu acho que ele escreveu outra palavra desse jeito, que não é G, não, é outra coisa. A gente ficou tentando entender o que... Rezei. A gente ficou tentando entender o que o peru tava falando, cara, e ninguém sabia, que só tinha moleque, sacou? Quando eu descobri o que que era, cara, tipo assim, foi como se as trombetas do céu estivessem tocando pra mim, sabe? Então era aquilo que o pênis misterioso do banco da pracinha tava dizendo. Engraçado que comigo era o contrário, porque eu ia passar férias na casa da minha avó, numa cidade pequena, e lá também não tinha linha imaginária nenhuma. Eu andava onde eu queria. Nossa, Beto, engraçado mesmo isso. Isso, gente, que isso. O Diogo tá, ultimamente, ele tá me ofendendo muito gratuitamente. Vocês não viram a cara que o Beto fez do meu lado aqui. Peraí, deixa eu te dar uma arranca, Beto. Dá um abraço. Dá um. E dessa vez não foi choro mesmo, tá, Diogo? Foi nada, garoto.